714, boa noite, livre acionamento, chame para o táxi, volte em torno 012. .899, cheque o trem, autorizado pouso na 10, o vento 070 graus com 8 nós. Passado e travado, livre pouso, adjetivo 5899. Piso no 7, aguarde para a cópia. Salvadora, para cargo 9829. Prossiga, 9829. 390, Recife, informação Bravo. Se não tem aqui o plano, qual horário previsto? É o 05, se puder adiantar aí. Sabe, os 30 minutos aí, mas se tiver alguma coisa, te agradeço. É, não, por enquanto eu não tenho nada, posso adiantar que a subida será Pucca, Aracaju. Ele deve chegar aqui para mim em mais 3 minutinhos, ok? Pucca, Aracaju, tamo mais 98. Fala Guilherme, um abraço. Quem? Ferreira. Fala Ferreira. Bom, velho. Boa, boa. Falou. Bahia Elétrica, eu fiz a vista, o azul 4062. Chame torre 1862. Torre 1862, obrigado, boa noite. 380 pela APRA Zulu 41, decola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição Trova, o transponder é 553000, controle 1935, cotejo. Chama para acionamento na pole position. Salvador, boa noite, o azul 4062, passou externo, baixa travado. Boa noite, autorizado pouso na 10, o QNH no 012 e o vento 070 graus, 62 de nós, o azul 4062. Livre pouso no 10, azul 4062. Web 5899, táxi aprovado via Alfa e Kilo para posição 7 do pátio 3, seu solo foi os 32. Alfa Kilo, para a posição 07 do Pátio 3, Web 5899. Identifique para 2000, está livre LF, forma estabilizado, 1012. Forma estabilizado, 1012, free LF, o objeto. Pode voar direto, turma? Pode. Obrigado, eu vou direto, turma. Espera, meia guarda. aguarde um minuto, cópia 390, Campina Grande. 390, aguardando. Essa saída pro gol 9606. Fuca Zipar a subida. Confirme. Fuca, transição Zipar. Fuca Zipar, obrigado. Boa noite, identifique, desça para 3000. Rio, tá 3152. 3152, Marcio 330, número 3 para a cópia, aguarde. Certo. O azul 4062 no solo aos 36, ao livrar à direita, prossiga via Alfa e Kilo, pátio 3, posição 4. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 4062. APSA 9829, na escuta para cópia. Possível. APSA Cargo 9829, autorizado para Recife, nível de voo 390 pela Aper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5540, controle em 119 decimal 35, quanto isso? Autorizado Recife 390 pela Aper Whisky 58, decolada da 10, com curva esquerda, saída Puca, Aracaju. Aciona 5540, controle 1935, APSA Cargo 9829, pronto para o puxo e treinamento. 9829, apenas confirmando, subida Puca, transição Caju, ok? Chame pronto, tá livre acionamento, chama para o táxi, volte em torno 0 no 2. Ativa Puca, Caju. O 9829. Tá pro puxo e treinamento. Autorizado, chame táxi, volte em torno 0 no 2. Torno 7 na 4, para o táxi, 112 a bordo, Recife, alternativa 2 horas e 10 na 12:10, 112 a bordo, Recife. Tá livre o táxi à direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem. Camarada pronto, voa 7 na 4. Confirma a posição para o 4062? Posição 4 do POT 3. 4 do POT 3, 4, obrigado. Meia zero meia, copia? Copia, senhor, por favor. Fundo 606, autorizado Campina Grande, nível 390, pela APRA Zulu 10. decola da 10, curva esquerda, subida Puka, transição Zipa. O transponder é 5534, controle 1935, QTG. Autorizado então, 390, Zulu 190. Decola da 10, curva esquerda, transição Puka, transição Zipa. Amiga, saída Puka, transição Zipa. O transponder 5534 e o controle 1935. É o voo 1605. Correto, chame para o acionamento. Vai para o acionamento. 714, está livre, linha de decolada 10, vento 080 graus, meia dúzia de nós. A linha de decolada 10, agora 714. Está 3152, copia. Siga, 3152. Para 3152, autorizado para Maceió, nível de voo 330 pela Upper Whisk 58. Decola na cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puka, transição Caju. O transponder é 5516, controle em 119 decimal 35, cotejo. Decola Puka, Aracaju, controle 119-35 e o transponder 5516. A rota é o 58, 3152. 3152, confirmando o destino é Maceió, chame para o acionamento no portão 8. Reportaremos, e o destino é Maceió. No 714, decolou os 42 e o controle 1935. Boa noite. Boa noite, 1935, boa noite, 714. Controle de Salvador, bom dia, boa noite, 714, 1510. Bom dia, contato vigilância no 714. Gente. Duas horas do treino na ação. Livre o táxi. Chame no ponto de espera, liga o táxi, é pátio 1 no Índia, chame no ponto de espera da 10 para a decolagem. Pátio 1 no Índia, chamará no ponto de espera da 90, passando 9829. Livre as instruções. 3170, 10 para 2000, informe estabilizado. 2000, informará estabilizado. Não, 3170. Boa noite, chegou no 896, cliente da Charlie, João Pessoa. 896, boa noite, está autorizado para João Pessoa, nível de voo 370 pela Upper Whisky 58, decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5533, o controle 1935, cotejo. Autorizado 370, aeroviva, que é Upper Whisky 58, decola da 10, com a primeira curva à esquerda. Puca Caju 3533 11930, é o mundo 896 no gate 5. 896 correto, chama para acionamento. Camará. Conta de cara pronto da 10, passado 1929. Ato Sacago 9829, está autorizada a linha de decolada 10, vento 080 graus com 8 nós. Falou 10, ato Sacago 9829. Minha torre 1862. Vem cá, obrigado. Ato Sacago 9829, decolou aos 46, o controle em 1935, bom voo, boa noite. 1935, obrigado e até a próxima. Controle de Salvador, bom dia, Ato Sacago 9839. Da 9839, cruzando 3000. Ok, confere, contato, vigilância. Direita aí. É. Identifique, prossegue para o 050 na chegada. Fechando 4, Recife agora do 545. 2545, agora 7 no 4. 4178 para 2000, livre leste, forma estabilizada. Ah, para 2000, forma estabilizada, 4178. Oh, LJET 6746, passando o marcador externo, baixando o trabalho. 6746, boa noite, avistado, altímetro no 012. O vento 080 graus com 9 nós, está autorizado o pouso na cabeceira 10. Reporte para 10, objeto 6746. 70, torre 18-6. 18-6, 3170, boa noite. O Abstra Carmo chama Recife agora, 2545. Obrigado, 2545. Cadê externo, baixado, travado. 3170, boa noite, complete a aproximação, aguarde pista ali, Farposo. Pista 3170. Web 6746 no solo aos 50, por gentileza agiliza a liberação à direita, já liberou, prossiga via Alfa e chame antes da Juliette. Utilizando via Alfa, chamante da Juliette, 7746. 3170, livre pouso na 10, o vento 080 graus com 8 nós, o altímetro no 012. Livre pouso na 190, só 3, como você está? Torre Salvador, o gol no 606 para o pushback, acionamento na posição 06. Autorizado, chame táxi, o altímetro no 012, gol no 606. Em 2 no ajuste, chamarei para o táxi, gol no 06. Boa noite, complete a aproximação, guarde pista livre, o azul 4178. Autorizado, 3152, chame para o táxi, o altímetro no 012. Tá, 3170, no solo 52, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Tente, livra à direita, prossegue na Alfa, reporte antes da Juliette. Tá, 3170. Azul 4178, cheque o trem, o Kenegal no 012, o vento 070 graus com 8 nós, está autorizado o pouso na 10. Livre pouso na 10, baixar travado, 4178. Salvador, 317, aguarde para o posto de acionamento. Salvador, voo no 994. Voo no 994, aguarde 350 para Maceió. 350, bom dia, na cidade. Web 6746, livre ingresso via Juliette para o portão 02. Livre ingresso via Juliette, portão é o 02-75-6746. Tem duas aeronaves que vão sair do pátio e tem um Webjet que vai estacionar agora à sua esquerda, ok? É estimado aí de 2 minutos ainda. Tem uma aeronave da Gol já acionada no portão 612, prestes a iniciar o táxi também. Táxi. Para o táxi com o PAB 23, autonomia de 4 horas e 40 e alterna por Fortaleza. Observe o Web ingressando no pátio, após táxi via pátio 1 no Índia e Alfa. Chama no ponto de espera pronto para a decolagem. O gol no 606. O Índia Alfa, após o 3152 para o táxi POB 177, 2 horas de autonomia, alterna Aracaju. Siga o gol, Índia e Alfa, chama no ponto de espera para a decolagem, tá 3152. Seguindo o gol, 3152. Está 3170, Alfa 2170. Mantém a posição antes da Juliette, 3170. O 4178 no solo 57, ao livrar à direita, táxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa e aguarde antes da Juliette, 4178. O gol no 896 para pushback está na mesma 5. Aguarde um instante no 896, previsão de 3 minutos. 3 minutos. O trip 5317 está livre acionamento na posição, coordene com a equipe de solo, inicie o push. Após a aeronave da TAM taxiar sua cauda, ok? Chame para o táxi, o altímetro no 012. TAM 3170, observe as aeronaves taxiando no pátio. Após a aeronave da companhia tiver cruzado a Juliette, ingresse na mesma para a remota 13. Após a passagem da aeronave da companhia, ingresso da Juliette para a remota 13, 3170. Salvador Tower, good evening, go 1805. Prepare IFR Natal, flight level 370, that's filed. Stand by to copy flight level 370 to Natal, go 1806. Stand by to copy 1805, sir. 1805.